hoje sou toda dor. E onde andas eu não sei. E o pior é não saber se talvez fui eu que falhei. Me diz onde vais quando o sol parece não arder. Me deixa visitar sua vida. Pra sonhar com você, ainda haverá coragem. Pra sonhar com você, pra sonhar com você, ainda haverá coragem. Me diz onde vais quando o sol sonhar com você, pra sonhar com você.